cachaça pode fazer conaio. Roubou um maestro do Zapim Cacanho. La prima viva para o tareilaio. Dopo de um litro me fal coraio. Ma com garapão robe que desmaio. Oi lá. Ma com garapão robe que desmaio. Pra que comigo é gostoso. Vivo casa tarde, lazer na baru. La me bete as torta, anca e la tchu. Se sem betos cruas e de sol que expulsa, meio se esportimo que me são estufa. Vá dormir sua estola e se me com a musa. Oi lá, vá dormir sua estola e se me com a musa. E que não vá putar, né? Tutti quanti dice che son ciucchetton, vado a quattro gambe a cain cuccion, e come mi incordo c'ha pura balton, so che me fermo sotto il barancon. Cul de ciucchettoni no gamia paron, oi là, cul de ciucchettoni no gamia paron. Bevemo cachaça e possemo parole, insieme amici tutti solteroni, vede la me mamma e anca me noni, chi parla e non beve se stupidoni. Noi siamo poareti ma ciucchettoni, oi là. Noi siamo poareti ma ciucchettoni, oi là. Noi siamo poareti ma ciucchettoni, oi là. Noi siamo guaretti. Io fia da mai. Maciucchettoni. Mi si la magno qua farina, Vito.